Foi. Beleza. Hoje eu tô gravando um negócio diferente aqui. Dia 28/3 de 1927. E eu tô gravando o microfone aqui do celular. Então, daqui a pouco eu vou começar a tossir, porque eu tô falando e tô tossindo toda hora. E aí, se eu tossir e estourar o som todo, não posso fazer nada. Aguente. Fica aqui que vai ficar legal. Eu pensei agora, cara, enquanto tava falando isso de 1927. Eu pensei, o que que tem em 1927, cara? Vamos ver aqui no Google, no famoso Google. Só ver aqui, ó. 1927 foi um ano comum. Ah, então foi uma bosta, não teve nada, foi. Teve um início ao sábado e terminou um sábado. Pô, grande merda que teve um início ao sábado. Falecimento. Não sei o que. Não nasceu ninguém de importante, não morreu ninguém de importante. Eu falei, eu chutei esse número aí, e aí foi isso, cara, mas. Nada aconteceu. Nada aconteceu nesse ano, cara. Foi uma grande, bela merda. Pã, vamos ver aqui. Fundação da Varig. Caraca, Varig, bicho. Eu nem sabia que existia avião. Quer dizer, eu sabia que foi em 1906, né? Que o cara. O Santos Dumont fez um avião. Aí o outro cara lá do. O irmão lá também fez um avião também. E aí, 20 anos depois, o cara abriu a Varig aqui no Brasil. Ah, tô nem aí. Enfim, o que que acontece? O que que tá acontecendo aqui? Eu anotei um negócio aqui pra falar porque eu sabia que eu ia esquecer. Ah, eu fui ver aqui. Ah, primeiramente, cara, eu vou começar a pedir e-mails. Né? O que que vai ser sobre esse e-mail? Porque ontem eu tava pensando o seguinte, cara. A gente às vezes tá parado no lugar público. E aí você se pega se imaginando, tacando as coisas no chão, ou então batendo em alguém, ou até mesmo se. Como é que é? Eu pensei em assault, mas não é assault em português. Como é que eu penso um negócio em inglês e não consigo pensar em português a palavra, cara? Não é abusando, agredindo alguém sexualmente, não sei. Você pensa as coisas sem querer. Isso não quer dizer que você é maluco, não quer dizer que você tem que ser internado nem nada. Isso é coisa totalmente normal. Então. É esse tipo de e-mail que eu quero que mandem, cara. Eu vou botar aí embaixo aí do vídeo aí. E é pra mandar e-mail, cara. Sobre maluco, sobre pensamento maluco que você tem, cara. Quando você tá em público ou então em casa. Qualquer coisa que você se imagina fazendo, depois você volta pra realidade. Pode ser alguma coisa que você pensou em fazer quando tava puto. Tipo, o cara tá falando com o seu chefe, tá falando contigo e você pensa em dar um soco no dente dele. Ok. Se você não fizer isso, tudo bem. Se você só pensou nisso, também tudo bem. Então, é esse tipo de relato que eu quero ouvir. Que às vezes a gente não quer fazer nada de ruim com ninguém, mas aí vem um sopro de inspiração na nossa mente e a gente pensa, a gente fazendo uma barbárie. Às vezes eu penso, pô, será que um cara que. É isso que nos separa de um psicopata, né? É isso que separa um psicopata de uma pessoa normal, uma pessoa comum. Imagina a Suzane Richthofen, quando foi fazer aquilo lá. Eu acho que ela pensou o tempo demais nisso aí. Acabou que não deu muito certo pra ela. Eu fui raspar a cabeça agora há pouco, tá lembrando agora. E aí o. E aí o. Eu quis raspar a cabeça pra evitar, né? Porque aqui no Rio faz muito calor. Então eu não tava aguentando mais, então eu falei, ah, vou raspar a cabeça, e aí beleza. Aí agora eu raspei a cabeça, e o próprio cara que raspou minha cabeça ficou falando, pô, cara, pô, vai raspar tudo mesmo. Eu fui lá e falei, sim, cara, tudo. Aí eu fui pagar, o cara falou, pô, que isso, cara, que isso? Aí o outro cara que tava lá também falou, pô, cara, é religião, ficou revoltado, que é? Então aconteceu isso aí, eu fui raspar a cabeça e fiquei mais. Pra evitar. Aborrecimento, e aí agora eu vou ter mais, porque eu sei que eu vou chegar amanhã no trabalho, ele vai falar isso comigo, sei que eu vou chegar. Porque eu não tenho vida social, então não vai ter muito problema isso não. Ok. Eu tava vendo. Eu acho que era só isso, cara. Eu acho que era só isso pra falar hoje. Acabou. Com 5 minutos. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui. Ah, sabe o que aconteceu em 1927, cara? Aquele filme Metrô. Ai, porra, pera aí. Aquele filme Metrópolis, que eu nunca vi esse filme. Foi lançado. Vamos ver aqui no YouTube esse filme. Cara, eu acho que devia ser muito maneiro, cara, ver antigamente. Porque antigamente não tinha porra nenhuma, antigamente era só rua. Era tudo que, tipo aqui na minha casa, em 1927, devia ter alguma casa, mas devia ser uma casa, um casebre. Devia ser um negócio. Será que era tipo um sítio? Devia ser tipo um sítio, um negócio assim. E aí, o que faz pensar é o seguinte, cara, será que aqui já teve índio morando aqui? Será que aqui já teve, sei lá, uns caras. Será que o viking já veio no Brasil? Nossos ancestrais são vikings? Sei lá, cara. Pode ter acontecido. Aí embaixo, você que tá ouvindo isso aí, embaixo de onde você tá, pode muito bem ter tido pode ter um negócio que vale muito, milhões de reais, cara. Pode ter um negócio de dinossauro aí, pode ter um bagulho de alien. Um alien vem na Terra também da tua casa. E aí? Pode ter infinitas coisas. Mas como são infinitas, eu não vou precisar ficar falando, exemplificando cada uma. Mas pode ter muita coisa. Então, eu não sei como eu cheguei nesse pensamento aqui. Eu acho que é porque, 1927. Devia ser muito legal, cara. Porque o cinema. O que era o cinema nessa época? Você chegava num lugar imenso. E não era imenso, mas pro resto das coisas, devia ser tipo uma ópera, sabe? E aí os caras tocavam. Tinha uma banda ao vivo que tocava lá. Porque não tinha som no negócio. Aí uma banda tocava e você ficava assim, caraca, maluco. E aí o Chaplin fazia qualquer coisa, você ficava, puta merda, não acredito nisso, que esse cara fez, cara? O cara é um gênio. Aí você viu Metrópolis aqui, que é um filme meio tosco. Pra agora, né? A gente vê que é um negócio tosco. Tem um pessoal ali vestido de com os negócios. Tem um cenário meio nada a ver, parece que é tudo feito de papelão. E é feito de papelão, tudo. E eu tô vendo aqui na minha frente agora, mas aqui tá tudo meio que travando, então tá uma bosta aqui. Essa internet aqui, pelo amor de Deus, cara, não dá. E eu não tô entendendo nada, porque eu tô avançando. O filme tem 2 horas e meia e eu tô avançando, sei lá, de 15 em 15 minutos. Então eu não tô pegando nada do filme. Mas o filme deve ser maneiro. Deve ser legal. Então, cara, isso que faz a gente pensar, cara, que sei lá, vamos dizer, se 1927 foi o quê? 80, 90 anos atrás? Se 90 anos atrás já era assim, imagina 500 anos atrás, cara. Você viver, não aqui no Brasil que só tinha índio. Devia ser legal, mas eu tô falando 500 anos atrás num lugar que tinha já uma certa civilização, já tinha casa, já tinha nego fazendo festa, sei lá. O índio também devia fazer festa aqui, mas devia ser uma bosta. Mas o que eu tô falando é o seguinte, cara. Época lá do aquele seriado lá dos Vikings. Ou Vikings, se você for viado e ficar. Tem que falar certo, sei que é. Beago aqui. Se você for ver, cara, antigamente era tudo melhor. E não melhor de sei lá, cara, não era melhor. Porque, pô, tu ia cagar, ter que cagar no chão, num buraco no chão. Ou então. Porque tu vê que no Vikings, cara, eles não mostram isso. Eles só mostram um negócio legal, a parte legal do Vikings, são os caras indo lá de navio e o outro lutando de espada lá e tal. Mas não mostra o cara cagando. Não mostra o cara fazendo comida. Eu acho que não mostra, na verdade, porque eu não vi tudo. Não mostra o cara tendo que todo dia sei lá, cara. Todo dia o cara pega uma gripe. Tipo, eu tô gripado agora. O cara pegava uma gripe lá, ele acho que ele morria quando pegava a gripe. O que nos leva a pensar é o seguinte, cara. A gente tá indo pro lado errado do que a natureza manda. A gente tá indo pra viver muitos anos e viver com péssima qualidade, né, cara? Enquanto que a gente podia estar vivendo poucos anos, tipo, sei lá, uns 50, 60 anos, tá bom. Dá pra fazer bastante coisa nesse tempo. Quer dizer, no micro universo que a gente tá aqui, que é nosso planeta, que é nosso tempo de estadia aqui no nosso planeta, dá pra fazer bastante coisa. Lógico, se você for expandir como se... Imagina que você tá pegando uma tela de um tablet e expandindo assim, indo cada vez mais longe. Lógico, isso não é nada, isso é um sopro, um estalar de dedos, mas você... Ah, minha garganta tá falhando. Mas você, nesse tempo, com 50 anos, 60 anos, você consegue fazer bastante coisa. Com 1 ano, você consegue fazer bastante coisa se você estiver inspirado. Então, antes os caras antes deviam ser muito mais inspirados, porque eles sabiam que eles não iam viver tanto, eles iam viver menos. Então, lá nessa época, devia ser muito legal, cara, porque você fazia as coisas com simplicidade e sem querer. Sabe, querendo uma coisa que é pertinente para a vida, pra gente viver. Porque eles estavam interessados nisso, mas aí, como a gente foi arrumando conforto, conforto, conforto, conforto, e cada vez mais a ciência foi avançando e. Os caras vivendo até 100 anos, os caras vivendo até cento e poucos anos. Indo cada vez mais longe com a idade, nego começou a se preocupar mais com o tempo que vive do que com o próprio. Com a estadia aqui, cara, na Terra. Eu acho que podíamos se preocupar mais com a estadia, cara. Tipo, ah, vamos deixar o pessoal morrer um pouquinho e voltar um pouco às origens? Vamos parar um pouquinho com esse negócio de... Vamos fazer menos carro? Eu não tô querendo dizer aqui que tem que. Sei lá, cara, que é a natureza. Eu não sou esses caras que são natural e que tá tudo bem, paz e amor. Eu não sou hippie, cara. Eu como carne, o cacete. Eu não sou esses caras assim, mas. Eu acho que a simplicidade iria poupar. Iria desperdiçar. Ô, porra, o que eu falei aqui, cara? A simplicidade ia fazer a gente parar de desperdiçar tempo em coisa idiota, tipo rede social. Instagram, cara, Instagram não tem nada. Eu vejo no Instagram, Instagram não tem nada. Eu vejo aqueles stories do Petri. É todo dia, cara, ele coando café. E eu vejo todo dia, sou mais idiota ainda do que ele. É todo dia o cara coando café e tirando a foto do peso no chão. É todo dia isso, cara. Eu nem espero. A pessoa espera cada vez menos a diferença. Então hoje tá uma merda. Hoje a gente vai no cinema, tudo igual. Tudo filme de herói, pô, tudo igual, cara. Tudo sem chato pra cacete. Esse negócio de Liga da Justiça. Aí todo dia nego falando, negócio de cultura nerd, falando de. Ah, porque o filme do Thor novo tá muito bom. Ah, o filme do. Sei lá, outro filme que tem, do Liga da Justiça tá muito bom. Ah, Mulher Maravilha, toma. Cara, ontem na televisão os caras falando, discutindo sobre o uniforme do Homem-Aranha, cara, do filme. Porra, cara, a gente tá se distanciando demais. Isso é uma merda. Eu tô com o olho lacrimejando aqui porque eu tô com sinusite, cara. Aí que tá. Antigamente, o que o cara ia fazer? Antigamente eu acho que eu não teria esse tipo de doença. Porque isso é uma doença nova, obesidade, sinusite, esse monte de merda que nego tem. Essa doença de pobre, né? Que os caras vão passando de geração em geração. Se um dia eu tiver um filho, que eu acho muito difícil. Se um dia eu tiver um filho, provavelmente ele vai ter essas merdas também. Porque ele vai herdar de mim. Porque eu herdei isso do meu pai. Provavelmente ele herdou isso do meu avô. Ou sei lá, alguém da família dele, da minha avó, não sei, que trabalhava numa fábrica e pegou uma doença de nariz e garganta e passou pro resto da família. Talvez o avô do meu pai, sei lá. E aí agora a gente tá nessa merda aqui, né, cara? A gente vai na rua cheia de poeira e cada vez mais uma merda. Eu tava vendo aqui, cara, mudando totalmente de assunto. Sobre o um negócio que o Rika Games falou, cara, há muitíssimo tempo atrás, como assim, o cara falou 50 anos atrás, lógico que não, ele falou 3 ou 4 anos atrás, sei lá, sobre bonecas sexuais, não sei se você já viu essas bonecas sexuais que estão lançando aí, enfim, os caras estão lançando boneca sexual lá no, nos Estados Unidos não, no Japão, eu acho. Estão exportando boneca sexual para o mundo todo. E está cada vez mais isso aí crescendo, esse mercado, essa indústria de boneca com buceta de borracha. Então eu vi um negócio aqui no Facebook, porque eu adoro a rede social, eu adoro ser uma pessoa antenada. Enfim, as bonecas sexuais inteligentes já estão aqui e podem fingir orgasmo entre esse e podem fingir orgasmo tá entre parênteses. E aí, cara, o que me chamou a atenção não foi a matéria em si, foram os comentários do Facebook. Um monte de mulher, cara, falando. Voltando aqui, o que o Rico Games falou? Ele falou: não, no futuro, bicho, essas mulheres aí, cara, vão ter que baixar a bola, cara. Porque os japoneses estão fazendo aí, bicho. Estão fazendo as. Eu não vou conseguir ficar imitando ele falando. Ele falou o seguinte: daqui a uns anos, isso na cabeça dele, a mulherada vai baixar um pouco a bola, vai voltar, vai se pôr nos seus devidos lugares. Por quê? Porque estão lançando boneca que é igualzinho mulher. E a boneca, ela não enche o saco. A boneca não é chata pra cacete, não faz drama, não deixa o cara triste quando deixa ele. Basta o cara comprar e usufruir da boneca. Você vai acordar sabadão, vai tomar aquele café reforçado, vai jogar um FIFA e mandioca na boneca, meu amigo. É esse que vai ser sua vida quando você comprar a boneca lá que é sexual. É tipo, não é o que eu tô falando aqui, não é a boneca inflável, é a boneca que é igualzinho. Depois aí você pesquisa aí no Google, bonecas sexuais inteligentes. Você vai ver que é igualzinho uma mulher, cara. Você confunde na foto, assim, se você vê de relance, você confunde. Aí ele falou isso. E isso ele falou uns 3 ou 4 anos atrás. E agora tá crescendo o mercado. E exatamente, cara, o que ele falou tá acontecendo aqui. As mulheres estão incomodadas, cara, com o fato de ter uma boneca que é cara pra cacete. O preço dela é uns 10 mil reais. Ou dólares, não sei. Mas é caro, não é um negócio que você compra assim, que nem você compra comida, tá ligado? O negócio você compra, tem que guardar um dinheiro, não sei que você seja rico pra caramba. Aí os comentários estão aqui, ó. Primeira mulher falou aqui, ó: a gente também tem orgasmo, difícil é homem que consiga fazer a gente chegar lá. É, cara, é difícil porque cada mulher tem uma frescuragem diferente, então o homem fazer o homem chegar lá, por assim dizer, é muito mais fácil. Mas isso aí, o que que pode fazer? Isso aí é com o tempo, né, cara? Com o tempo. Se você não ficasse pulando de galho em galho cada semana, você teria uma pessoa que já conhece, sabe como é que faz você chegar lá. Então isso não é argumento, não. Aí outra mulher falou aqui: é a melhor solução, visto que homens não gostam de mulher de verdade. O homem gosta de travesti. Mentira, isso que eu tô falando, ela falou isso não. Aí ela falou aqui, ó: podia ir as bonecas e esse cara tudo pra um lugar só. Assim a gente não tinha que conviver com tanto macho escroto. Cara, a mulher se incomodou com o fato de existir uma boneca que o cara pode fazer sexo com essa boneca. Que é mentira, que não é a mulher. Como é que ela se incomoda com isso, cara? Algum cara, sério, algum cara se incomoda com uma mulher que tem um vibrador? O cara só ri com isso, cara. É tipo, chegou o vibrador aí pra ela. Hoje vai ser bom o negócio, hein? Enfim, cara. Ou então o cara vai tipo se oferecer: pô, não precisa de vibrador não, pô, gatinha. O cara vai dar um flerte. A mulher não, ela fica puta, cara, com isso. Como é que você tem capacidade, cara? Então, se ela tem capacidade de ficar puta com um negócio ridículo desse, eu acho que é o seguinte: é o instinto, cara, dela que tá gritando, falando assim: cara, talvez daqui a uns anos, se isso aí acontecer. Sei lá, cara, eu não sei, não sou eu que tô. Quem vai falar isso aqui vai falar e vai embora. Mas, sei lá, talvez no futuro aí, se isso aí se perpetuar, sei lá, talvez a gente vai ser tratado que nem pessoa comum. Porque o homem não vai precisar ficar se humilhando e fazendo um monte de merda só pra conseguir sexo. Não sei. Não tá mais aqui quem falou. Aí isso é o instinto que fala assim, ó. Fala no, sopra no ouvido dela assim. E aí ela vai lá no Facebook e faz um comentário ridículo desse. Deixa eu ver se eu acho alguém, mais algum aqui. É, não tem na mulher, cara, só tem cara aqui. Ah, os caras são chatos, cara, pô. Quando a tristeza virar no dia que a humanidade lamentar a capacidade de fabricar tudo o que quer. Meu Deus do céu, cara, que cara bicha, pô. Quer usar, usa. Não quer, não usa, cara. Na psicanálise, essa aqui é a mulher falando. Na psicanálise mostra que o mundo masculino deseja a mulher com cara de menina, mulher baixinha, mulher intelectualmente inferior. Ali temos. Ô, porra! Ali temos pedófilos inseguros e complexados. Parece nível de esquisitice. A boneca vai bem. E várias curtidas, lógico. Ai, cara, não é não. Sabe o que é isso? Sabe quem é que vai comprar isso aí? Eu não vou comprar isso aí. Porque eu sei que é um negócio caro. E ainda que pouca, eu tenho uma esperança de ter um, sei lá, de um dia ter uma mulher e enfim, e me perpetuar com essa mulher. Mas, porque é aquela história, o instinto falando com a gente. Mas, tem cara que não tem mais isso, cara. Tem cara que tá. Como é que eu posso dizer? Tem cara que já tá numa banheira de loucura. O cara tá de molho na loucura, que um amigo meu falou outro dia. O cara tá de molho na loucura. Entrou numa banheira de doideira mental ali, então ele não consegue. Lógico que é doideira mental, né, o idiota. E aí ele não consegue mais. Ele sabe que ele não consegue mais mulher, e aí ele vai lá e compra, cara. E ele usa e satisfaz o negócio que ele quer fazer ali, cara, e acabou. É, e você tá falando mal dele, porque você. De certa forma, você vai ser menos um cara que vai ficar te. Se matando. Tá, vou. Vou ficar se matando. Minha mãe veio aqui no quarto, perguntou se eu quero comer. Só que ela falou baixo, porque ela viu que eu tava falando com alguém ou gravando. E aí agora tem um negócio gigante aqui, cara. O negócio é isso, cara. A mulher faz a questão de dizer que não precisa de macho, que não precisa de nada. Mas ela vê que é menos um cara que vai ter pra se humilhar por ela. Aí ela fica falando essas merda aí na internet, cara. Tipo, por que você se importa com isso, cara? Deixa o cara. Cara, o cara que vai usar isso é um cara totalmente perdido, é um cara que não tem mais nada, não tem esperança de nada. Porra, não é um cara, não é, sei lá, o galã da tua faculdade que vai fazer isso, não, porque ele não precisa disso, idiota. Acho que tá bom já, cara. Tô com o nariz aqui meio merda. Deu só uns 20 minutos, mas tá legal. Vamos parar por hoje. Então é isso aí, cara. Mande e-mail, pro e-mail que tá aí embaixo. Acho que eu vou fazer uma página. Eu, quer dizer, vou fazer não. Eu fiz uma página lá no começo. Mas aí não tinha nada a ver com o podcast. Eu vou tentar fazer e se eu conseguir fazer de novo, recuperar, eu boto aí embaixo. É isso aí, valeu.